Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje a gente tá aqui para falar sobre um tema que eu tenho certeza de que todo mundo vai se identificar, vocês ouvintes, porque são pessoas que, como nós, moram um tanto na internet, né? Pelo menos tem algum uso bem constante, porque como não ter, não é mesmo? Mas a gente tá aqui para falar hoje de filmes de terror que envolvem a internet de alguma forma. A gente tentou dar uma mesclada assim na nossa seleção, né, para trazer problemas diferentes assim em cada um dos filmes que a gente escolheu. Vamos ver se vai dar certo, que eu acho que vai ser uma conversa bem boa hoje. Mas antes deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil, Samuel, olá, Daniel. Hoje a gente vai começar com a pancada, né? O primeiro filme que a gente escolheu para falar aqui é uma pancada, sim, mas o tema da internet no horror, ele é muito, muito interessante e eu acho que ainda é diferente do filme que a gente vai falar de início, ele ainda é um pouco mal explorado, assim, eu acho que podia ser mais bem aproveitado. É isso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Hoje a gente vai então tentar responder a pergunta: a criação da internet foi um erro? Deveria ter acontecido ou não? Eu tenho minhas dúvidas, tá, gente? Mas vamos lá. Eu acho que vai ser uma conversa divertida, principalmente por causa do último filme. Eu tô bem curioso pra gente chegar no último filme, mas até lá tem bastante coisa boa Eu também. também. Muito bem. A gente vai fazer. São a diversão, né? Yeah. Então. Boa noite, Samuel. Boa noite. No programa de hoje, Os Perigos da Internet. Com Roberto Cabrini. Até uma brincadeira que eu sempre fazia nas aulas de jornalismo, né? Porque internet, quando o assunto era jornalismo, principalmente no início dos anos 2000, era para ser retratado como um ambiente de perversão e de perigo. É muito curioso quando você vê a cartilha digital do início dos anos 2000 do final dos anos 90. Jogos, violência, internet, perigo, principalmente perigo sexual. Então, é interessante como esse medo da internet sempre teve presente, sabe? E o quanto isso passou para a cultura pop no geral, como isso é representado pela cultura pop no geral. Os filmes que a gente escolheu têm uma boa seleção disso. Mas enfim, boa noite, Sil, boa noite, Ivo, Daniel, infernautas que estão nos escutando. Eu já tô, já, eu, por incrível que pareça, já tô muito, muito que a mente voando, sabe? Principalmente que eu tava lembrando o pedido já de fazer uma pequena introdução de Pierre Lévy, que eu li muito para minha monografia. E que, principalmente num livro dele que ele falava do que é virtual, ele falava bastante da questão de que o virtual ele não se opõe ao real, mas sim ele se opõe ao atual. Então, o virtual é aquilo que ainda não se atualizou, né? Que está em potencial, em estado de possibilidade. É aquilo que ainda não germinou no mundo real, é a semente daquilo que ainda vai passar para o mundo real. Tem gente que considera que Pierre Lévy está meio ultrapassado já, e falar isso hoje parece bobagem, mas na época foi um grande uau, principalmente pela ideia de virtualização dos processos, né? Que Pierre Lévy dizia que o virtual ele não é uma parte, ele é não funciona como algo à parte, ele é a essência do que nós somos transportado para um outro meio. Eu lembrei muito disso assistindo os filmes que nós vamos discutir hoje, por isso eu fiquei mais reflexivo do que eu imaginava. É isso, acho que pelo menos no primeiro filme, acho que todos ficamos reflexivos, inclusive, né? Porque primeiro que ele é bem visionário, assim, mas ele é bem profundo. Vamos começar então. A gente, né, costuma fazer colocar uma ordem assim nas nossas listas, né? Normalmente é por data de lançamento, mas hoje a gente vai mudar. A gente vai começar falando do filme, do melhor filme dessa lista. E vamos terminar no pior. Acho que será interessante. Então vamos começar com Pulse ou Cairo, de 2001, um filme japonês dirigido e escrito pelo Kiyoshi Kurosawa. Alguém quer dar uma sinopse dele? Nossa, eu não consigo, na verdade. Eu posso tentar, mas eu estava refletindo sobre isso. É muito complicado fazer uma sinopse sobre Pulse. Mas então do que se trata Pulse é um filme que o Kurosawa, ele pensa num momento bem interessante do Japão. A gente tem que dar um contexto. Não adianta tentar só falar a sinopse sem dar um contexto. De uma época em que o Japão estava simplesmente entrando na internet. O país estava entrando na internet. E aí o Kurosawa e alguns outros cineastas, inclusive, não foi um movimento individual, eles vão pensar nessas possibilidades de interações virtuais como algo não tão natural. Então, eles vão pensar de uma maneira um pouco mais sombria, com um pouco mais de receio a esse comportamento. E assim surge a ideia do filme Pulse, o Cairo no original japonês, que conta a história de basicamente alguns personagens que a gente não vai ter uma real profundidade deles, eu creio poder falar isso. Mas a gente vai ver eles num processo onde a vida deles, em contexto extremamente urbano, vai ao encontro de um tipo de mal, um tipo de epidemia que está se espalhando justamente pela internet. A gente, no começo do filme, uma personagem que trabalha em um tipo de local de jardinagem, de botânica, junto com os colegas, ela percebe que um dos colegas de trabalho já está faltando há alguns dias. O chefe pede para que ela, então, tente descobrir o que é que está acontecendo com esse colega, e ela vai no apartamento dele. Ela vai no apartamento dele, ela encontra ele. Ele parece ok, ele conversa com ela. Mas quando ela encontra o que ela estava procurando, na verdade, que era um disquete, não exatamente ele, já tem que retratar que a preocupação pela ausência dele foi porque ele estava com um programa específico dentro de um disquete. Quando ela encontra esse disquete, ele se mata. Então, a partir daí, todos esses personagens, eles vão tentar entender o que aconteceu, ao mesmo tempo que, além de não entender, eles vão entrando em uma espiral de acontecimentos onde tudo está se repetindo. Eles passam a ter um contato estranho com o que parece ser um mundo de espíritos, e esse mundo de espíritos está chegando no nosso mundo pelo mundo virtual, pela internet. Mais do que isso, a gente tem um apocalipse. Pulse é um filme sobre apocalipse. E a gente só vai entender que ele é um filme sobre apocalipse da metade para o final. Porque o próprio apocalipse de Pulse, ele não é coletivo. Ele é um apocalipse individual. Aquelas pessoas, elas estão se afogando em sua solidão, em seus medos internos e numa necessidade estranha de driblar a morte, que vai fazer com que na realidade elas entrem em um estado do próprio espírito, onde não estão vivas, nem estão mortas, não se sabe exatamente onde elas estão, mas elas estão em algum lugar. E esse lugar é a conexão com a internet. Então, Pulse, resumidamente, é um filme assustador, porque ele tem momentos impressionantes, ele dá cagaço de verdade, ou coisa rara da gente falar hoje em dia, é um filme que dá cagaço, mas Pulse é muito forte nesse sentido, e ao mesmo tempo que ele é muito reflexivo. Porque a gente vai ter esses personagens que estão caindo nessa espiral, se entregando a esses medos, esses acontecimentos razoavelmente inexplicáveis, e ao mesmo tempo nós vamos ter dois personagens que vão estar lutando do começo ao fim para não cair nessa solidão, não cair nesse terror, não se entregarem ao apocalipse que está surgindo neles. Pulse é um filme onde a cidade é um personagem junto a poucos personagens. E ao mesmo tempo que o contexto urbano é gigantesco, ele é vazio. É um filme que te prende do começo ao fim, de tentar você entender, você não exatamente entender, e você não vai sair triste por causa disso. Então, eu acho que é a melhor sinopse que eu posso dar de Pulse no momento. Eu achei Muito bom. boa. Mas é isso, eu acho bem. Porque é um filme muito, muito assustador, assim. Tem os fantasmas, né, que a gente costuma ver. Mais ou menos, né, do tipo que a gente costuma ver em filmes japoneses, mas o Kurosawa tentou não fazer. Porque, assim, você olha os fantasmas, eles são pessoas, né? Assim, não é uma Sadako saindo do túnel com aquele cabelo na cara. São pessoas que estão com uma aparência relativamente normal, assim. Mas, tipo, você vê uma pessoa viva que chega num lugar e aí, sei lá, entra numa casa e tem a pessoa que ela tava procurando tá lá dentro. Ela começa a falar com essa pessoa, quando ela percebe, essa pessoa, na verdade, é uma mancha escura na parede, sabe? É um negócio que dá muita coisa, assim. Dá aquele arrepiozinho. Mas não é só isso, né? Como o Samuel disse, ele fala muito dessa questão da solidão em um mundo cheio, né? E como o Kurosawa foi visionário, né? Porque é um filme de 2001, quando a internet estava começando, até tem um personagem que não sabe em absoluto usar a internet. Ele pega um manual Muito impresso, bom né? aquilo. Né? É muito bom ele instalando os navegadores ali. Que ele tinha já essa visão de que usar, né, procurar por conexão, mas através de telas, assim, e na época era muito menos possibilidades de tela do que hoje, né, é só ir aumentar esse sentimento de solidão e essa depressão entre as pessoas, né, porque aí acaba essa, fica cada vez menos forte essa conexão pessoal mesmo, né, de cara a cara, assim, você fica só como a gente tá hoje, né? Muito mais contato com outras pessoas por telas do que pessoalmente, assim, principalmente ainda mais depois que passou a pandemia, né? Então é uma história bem triste. Nossa, assim, é muito, assim. Complementar um pouquinho aí que vocês já falaram aí, né? Muito bem. Essa questão dos personagens solitários, eu acho muito. Eu acho isso que eu acho é o que eu acho Kurosawa é um diretor, assim, do caralho, assim, né? Como que ele os planos que ele utiliza, enquadramentos, assim, e ambientação, né? Dos personagens. Por exemplo, você vê a personagem no ônibus, no início. Ela tá sozinha num plano um pouquinho mais aberto. Ela tá sozinha dentro do ônibus. A gente não vê mais ninguém no ônibus. Ela tá andando na rua, ela tá sozinha. Ela vai no mercado, ela tá sozinha. É a personagem da. Que são duas historinhas ali em paralelas, que é a Matt e o. Ele tem um nome grande que não consegui decorar. Mas é o outro personagem que não sabe usar a internet. É, que tem a Haruhi, a Matt e o Ryosuke, né? Mas ela chama ele pelo sobrenome. E a reflexão disso é muito interessante, porque. E que você falou, Sil, da questão dos personagens, né? Que eles não tenham. Embora eles sejam ali fantasmagóricos, eles sejam amedrontadores, assim, assustadores, eles são muito humanos, assim. Eles não são muito diferentes dele. Dos humanos, eles são ali retratados nas sombras, né? Eles estão sempre muito encostados na parede, nas sombras, que é aquela coisa que a gente vê uma mancha, né? A gente vê um vulto, alguma coisa assim no canto do olho, uma silhueta. O que eu acho ele usa muito bem para deixar eles mais amedrontadores. Mas aí tem uma coisa que é muito interessante, que a personagem da Haru, e ela fala em um determinado momento que desde criança ela era solitária. E no Japão, que é um país assim que desde a década de 90 eu sei lembro muito de algumas notícias relacionadas assim que era o país com acho que Tóquio, né, a cidade com o maior índice de suicídios no mundo. E esse filme ele pega um pouco disso, dessa questão do suicídio. Eu acho que muitos cineastas japoneses retratam isso e atribui muito a uma cultura muito solitária dos japoneses, principalmente entre a parcela ali dos mais jovens. E a personagem Haruhi, ela fala que tem um momento que é muito bonito que ela fala que desde criança ela é solitária, né? E o amigo dela pergunta, ele, mas e os seus pais? Ele fala, eles nunca estavam presentes. E ela tinha essa ilusão de que na morte ela encontraria eles e seria feliz com eles, assim. Mas ela vê através da pesquisa que ela vai investigando sobre o fenômeno que está acontecendo, e aquela questão dela ver ali aquelas pessoas que a gente não sabe se são pessoas reais ou se são fantasmas. Então o filme ele faz esse paralelo muito legal em um determinado momento, e ela fala o que que diferencia a gente dos fantasmas? É a morte, porque a morte é tão solitária, né, quanto a vida. Então o que que diferencia a gente dos fantasmas? É até uma mensagem que eu acho que o Kyosha dá, que eu acho que o Samuel também fala uma coisa que ele dá um sentimento da gente, assim, de lutar por alguma coisa que é isso, que é tipo assim, morrer não vai resolver isso. Então eu acho que talvez seja uma mensagem dele para isso, assim. É, e isso que o Samuel falou, Total. que eu achei muito, o negócio do apocalipse interno, né? As pessoas, elas vão se desintegrando ali, né? Elas, as que não se matam, elas se desintegram quando elas veem o que que realmente está acontecendo. E isso é justamente diante dessas inovações, assim, tecnológicas, assim, né? Que a gente sempre via, assim, da internet falando, além do que o Samuel falou, que era um terreno perigoso, a internet também era vista como uma questão de globalização, né? De acessos às informações e de conexão, né, entre as pessoas, mas não é, né? Ficou uma coisa, um mundo muito solitário, e isso me tocou muito no filme, assim, né? A gente vê isso, como o Samuel falou também em outro cineasta, no Sion Sono, com o Clube Suicídio, que ele também aborda bem isso. Ele faz muito uma reflexão sobre conexão, né? Porque tem um momento, uma cena muito bonita por telefone. Fala uma cena bonita em Clube do Suicídio, gente, é muito relativo, tá? Mas essa cena realmente, ela é bonita, que é uma personagem conversando. São dois momentos que tem um personagem que ele conversa e tem uma menina que eles são questionados, né? Sobre, aliás, por telefone é um policial e a menina, ela tem um tete-a-tete ali com algumas dos personagens que propõem uma reflexão sobre o seu lugar e sua conexão no mundo, assim. E o Kyoshi, nessa leva aí do J-horror aí dessa década dos anos 2000, ele levanta muito bem esse aspecto, assim. Para mim, ele é o melhor filme, que ele, além de assustador, eu acabei de ver, eu falei, pronto, agora. Acho que é a quinta vez que eu vejo esse filme, quinta, sexta, sei lá, eu vejo ele filme muito. Eu termino o filme, pronto, eu tô novamente com medo e deprimido, assim, tava as luzes todas apagadas, e eu olhava para a parede, assim, pronto, tem uma sombra ali, tem um fantasma ali que vai falar comigo que a morte é tão fodida quanto a vida. Então, aí eu acabei, assim, deprimido e com medo também. Ai, gente, acho que é isso. E aí veio gravar, né? Falei demais, gente, mas tem outra coisa também, que o filme, ele tem um. Última coisa que eu acho que talvez é o mais importante do filme é o pedido de socorro. É o help. As pessoas pedem socorro, assim. E elas não são ouvidas, assim. A pessoa tá pedindo socorro e a outra tá lá só olhando para ela, lá dando uma comida na boca dela. Mas, né, o pedido de socorro é muito mais do que isso, assim, do cuidado que necessita. Então, eu acho isso muito foda, assim, no, na narrativa que o Kiosho propõe. É isso, gente. Bom, eu quero pegar uma parte da fala aqui do Ivo, que eu achei bem legal, que tu falou da ideia da globalização, né? Porque, pô, então a gente tá falando de um filme aqui que é de 2001, mas que ele tá, na verdade, refletindo o que seria os medos e ansiedades, eu acho que da década anterior, né? Da década de 90, assim. Porque eu lembro que, por exemplo, né, eu cresci na década de 90, eu acho que todos nós aqui, talvez, também. E eu lembro que na escola, principalmente, sei lá, no ensino fundamental, a gente ouvia bastante falar sobre a ideia da globalização, né? Tipo assim, mas e sempre que se falava sobre isso, se falava da globalização como sendo quase que um conceito meio abstrato, assim, sabe? Falava da ideia de você ter acesso a informações e à cultura de outros países e tudo mais. Mas nunca explicavam exatamente como que isso ia acontecer, porque eu acho que também muitas vezes a gente não sabia como é que isso ia acontecer. E a real é que, assim, com a internet, lógico que o movimento de globalização, ele já, né, já estava em andamento, a gente já tinha começado com exportações, esse tipo de coisa, e importações também e tudo mais, né? Mas, assim, a internet obviamente acelera muito disso, porque agora de fato a gente consegue ter acesso quase que imediato a informações do outro lado do mundo, por exemplo, né? E eu acho que esse filme ele tá refletindo um pouco disso, refletindo principalmente esse começo, assim, porque num primeiro momento, digamos assim, você tem esse conceito, que é um conceito meio abstrato de globalização, é quase como se de uma hora para outra ele estivesse se tornando real. E esse choque de realidade ele pode causar um pouco de relutância também. Principalmente se a gente está falando de um país que é um país mais tradicionalista, como é o caso do Japão, né? Se a gente for parar para pensar. Então, de uma hora para outra, ele está aberto para o resto do mundo. Isso pode gerar um pouco de medo também, na população, assim, do que essa abertura de fato significa. Significa que a gente vai começar a perder um pouco da essência de quem nós somos. E eu acho que esse filme tá meio que refletindo isso, assim, de certa maneira. Tu tem esses personagens que estão resistindo a essa mudança, enquanto todo o resto tá aderindo a ela, sabe? Todo mundo tá aderindo a ela, tá... E aí essas pessoas, tipo assim, esses personagens que estão resistindo a essa mudança, eles estão cada vez mais sozinhos nesse mundo, que é um mundo cada vez mais conectado, né? Então, tipo, chega o ponto em que meio que não sobra ninguém, tipo, só tem a menina e o capitão de um barco, assim, basicamente, que não sobrou mais ninguém que não esteja conectado, que é a realidade, quase que a realidade contemporânea, assim, né? Tipo, cada vez mais, assim, existir e existir na internet passa a ser a mesma coisa, passa a ser sinônimos, né? E eu acho que esse filme, ele reflete muito disso, o que me leva a um questionamento que eu até anotei aqui, que eu pretendo fazer um vídeo sobre esse filme pro meu canal, e eu tenho a ideia de que eu acho que esse é um filme que funciona muito melhor pra nossa geração, pra povo que já é mais velho, do que para as novas gerações, porque as novas gerações não sabem, não conhecem essa transição entre você estar desconectado e você passar a se conectar, tipo, essa mudança, o que significa esse de fato ver essa globalização tomar forma na sua frente, sabe? Porque as novas gerações, elas já nascem conectadas, então assim, para eles não existe problema aí nisso daí, não existe o lado de fora da internet, por exemplo, né? Então assim, tu vê assim, né, hoje em dia os bebês já estão com o celular na mão, sabe? Então, tipo assim, essa ideia de você ter que, por exemplo, de você ter que, de fato, entrar na internet é algo que não funciona, eu acho, tão bem para as novas gerações. Então, eu acho que é por isso que esse filme se conectou tanto com a gente também, porque ele fala sobre a mudança que a gente viu acontecer. E inclusive, ele usa... Pô, assim, né? Ele usa isso a seu favor, né? Porque, tipo assim, tu tem a ideia de... Ele reflete, por exemplo, referencia aqueles sites que a gente via na internet antigamente. Lembra dos sites supostamente assombrados que tinha na internet, que tu podia entrar e supostamente tu ia ver fotos de fantasmas também, né? Tudo mais, tipo, que eram sites amaldiçoados. Sim. E coisas. Então, ele tem. Basicamente é isso que esse filme mostra também, né? E tem uma hora que ele usa o barulho da conexão da internet como forma de. Como fonte do terror. Ali eu acho que ele atingiu o seu ápice. Que, tipo assim. Não tem coisa melhor do que aquilo, cara. Aquilo ali é sensacional. E não vai funcionar pra ninguém, pra geração atual, que não vai saber que porra de barulho é aquele. Mas, assim, funciona e funciona muito bem. Então, realmente, esse filme aqui eu acho excepcional, assim. Tipo, que bom que a gente começou com ele, porque daqui é só pra baixo, né? Só. Pulse tem muitas camadas. São tantas coisas pra se discutir desse filme. A gente já falou, e ainda assim... Não entendi tanta coisa. A própria ideia da morte em Pulse, ela é tão minimalista, assim, pra dizer o mínimo, sabe? Os personagens, a vida deles se esvai de uma maneira muito, beira o impessoal, como se ninguém se importasse, como se nada importasse. Por exemplo, a personagem que tá sendo cuidada por uma das protagonistas, né? E ela simplesmente encosta na parede e vira um mofo. Então, a própria ideia do mofo, que lembra um pouco aquelas imagens das pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki, algumas pessoas que morreram, que eu tinha lido sobre isso, que lembra das pessoas que receberam um impacto da energia tão grande que elas ficaram manchadas nas paredes. Então, tem esse ponto no pulso. Uhum. E... Uma das cenas mais assustadoras do Pulse é justamente relacionada a essa ideia da impessoalidade da morte, de não se haver importância na vida na morte, quando um dos rapazes vai novamente no apartamento do garoto, do primeiro garoto que se matou, e ele vê a mancha na parede, ele desliga a luz, quando ele retorna, liga a luz novamente, tá o garoto na parede. Porra, essa cena, essa cena me pega de uma maneira... Essa cena é do caralho. Aquela cena é foda. Foda pra porra. E a própria morte desse garoto, quando ele tira a própria vida, ele faz isso de uma maneira... Ele só se levanta e vai. É uma coisa que a Sil falou, que acho que é um dos pontos mais interessantes desse filme, é que diferente de outros filmes como O Grito, como O Chamado, a gente não tem uma entidade aqui. Não, não. Existe até uma tentativa de explicação, tanto quanto absurdamente confusa, para o que está acontecendo nesse filme, que é feita na cena da biblioteca, em que um dos garotos, que é um dos pesquisadores do laboratório de informática, encontra o outro protagonista e fala algumas coisas que, sinceramente, eu não entendi aquele papo. Então, me corrija se eu estiver enganado, mas é meio que ele fala que o mundo dos espíritos está tão cheio que está procurando maneiras de transbordar para a realidade. E ele meio que encontra essa realidade por meio da internet. É a interpretação que eu fiz. Eu não sei se você pegou uma tradução ruim desse diálogo, desse filme, mas meio que dá a entender isso, que é o que está acontecendo nesse cenário. A gente não tem um espírito possessor, um espírito vingativo. Não, a gente tem novamente um apocalipse acontecendo. A cidade ela vai ficando cada vez mais vazia, cada vez mais vazia. A própria cena da biblioteca ela é muito impressionante, porque ao mesmo tempo que os personagens estão ali estudando, procurando um livro, eles estão cercados por pessoas que já passaram para outro plano, por pessoas que usaram a internet, se desconectaram da realidade simplesmente e passaram para outro plano. O menino que explica a situação vira para o protagonista e fala. Enquanto um espírito está observando eles na prateleira, corre, tenta alcançar ele. Porra, essa parte é foda. Essa parte é foda pra um caralho. E até um ponto que o Ivo falou, que eu reforço, que é esse filme é assustador até quando as cenas não são para ser assustadoras. As cenas deles andando de ônibus é muito impressionante. É a solidão, o filtro que é utilizado nesse filme deixa tudo mais. Desolador. Isso, desolador, excelente palavra. E para vocês verem, ele é um filme tão focado na ideia da necessidade de conexões e o quanto a solidão pode nos arrastar para abismos, que no final, quando a nossa protagonista, única sobrevivente no fim das contas, encontra um navio no meio do oceano onde ela consegue suporte e tem a confirmação de que o Japão já era praticamente. O cara basicamente diz: Ah, vamos para a América do Sul, onde a gente não está recebendo muitos sinais desse tipo. É um filme onde a necessidade de conexão é necessária para se salvar. Os dois protagonistas eles tentam isso. Tanto que tem um momento que ele fala, o rapaz fala para a moça: se a gente ficar junto, isso isso não vai acontecer com a gente. Ele tem esse otimismo, o rapazinho, ele tem esse otimismo de achar que é capaz de vencer essa metáfora da solidão desse filme por meio do terror dos espíritos, mas ele mesmo sucumbe no final. Claro, cara, que perfeição de filme é Pulse. Não, é que a internet não tinha chegado na América Latina ainda. Não é, né? Basicamente. Para América Latina, né? Lá é atrasado, não chegou ainda, enfim. Mas, gente, assim, Samuel falou aí, eu vou à vontade de falar desse filme a noite toda, né? Mas não dá, então eu não vou mais tecer mais comentários, não, porque assim, a vontade é muito de refletir, mas acho que a gente Sim. já explanou bem assim nossos sentimentos com o filme. Eu só ia falar que eu separei um comentário que eu li no Letterboxd que eu fiquei mais triste ainda. É uma moça que escreveu: O apocalipse não acontece por um desastre ambiental ou uma praga de zumbis, mas por um isolamento tão severo que a humanidade não sabe fazer nada além de morrer em massa. A última coisa que nós todos saberemos como fazer juntos é perecer. Aí eu Nossa. entrei, fiquei em posição fetal e aqui estamos. Meu Deus. Né? Resumiu bem. Com essa mensagem otimista, vamos passar pro próximo filme, então. Ah, agora vai ficar divertido, gente. Não se preocupem. Bom, a gente vai falar de dois filmes de 2018. Eu vou começar pelo Unfriended Dark Web. Foi escrito e dirigido pelo Stephen Susko. Ele escreveu, entre outras coisas, o roteiro do remake de O Grito 1 e 2. Mas esse foi o único filme que ele dirigiu até o momento. Unfriended Dark Web é uma continuação, assim, né? Tem um Unfriended de 2014, mas são histórias diferentes, né? Eles não são. Não tem ligação nenhuma de personagem, nem a temática é tão. É tipo antologia. Isso, porque o que eles têm de parecido é que eles se passam em telas, né? Mas a temática do primeiro é mais fantasma também. E desse é um perigo mais real, que é a Dark Web. Parece a capa da época, da revista época, quando existia. Os perigos da Dark Web. Foi. Conheça a Dark Web. Saiba como entrar na Dark Web. Como comprar drogas na Dark Web. É Coisas desse jeito. verdade. Cara, quando... meu Deus, a Dark Web foi um acontecimento na mídia brasileira. Tem uns fóruns aí, umas coisas. Umas creepypastas, né? Isso que ele. Existe creepypasta ainda, gente? Perdeu muita força. Eu acho que sim. Acho que sim. Perdeu, né? Que tinha as creepypastas que contavam histórias da. Era, na época era, falava-se Deep Web, assim. As histórias das bonecas, que as meninas eles arrancavam os braços delas, bonecas sexuais. É verdade, tinha Tinham isso. várias histórias, Nossa. assim, que a gente lia na época. Fizeram até filmes, né, sobre alguns assuntos. Sim. E bom, e esse é. Eu não sei se ele quer mostrar os perigos da. Acho que não é bem isso, né? Mostrar os perigos da Dark Web, porque é uma galera que cai nessa por conta de um notebook surrupiado de uma lan house, né? Ah, eu vou dar rapidinho então a sinopse desse filme. Que o Vampire Dark Web conta a história de um rapaz que trabalha numa cafeteria, não sei, uma lan house, e de repente ele se vê com um MacBook, né? E ele tá ali logando as coisas e tal. Só que desde o começo a gente percebe que tem algo meio errado. O Unfriended, ele, assim como o antecessor, é um filme que se passa totalmente pela tela do computador. Ou seja, nas conversas de vídeo, seja pelo que está aparecendo no desktop. Aí a gente vai pegar esse rapaz, acompanhar esse rapaz, que além de ter ganhado um computador novo, né, comprado um computador novo, ele está com problemas de relacionamento com a atual namorada dele, que é surda muda, e ao mesmo tempo é game night com os amigos dele. Ele está tentando se entender com o grande amor dele, ao mesmo tempo que está reunido com os amigos num chat de Skype para brincar e se divertir, um grupo de pessoas bem diferentes, cada um com sua personalidade e tal, até que o que a gente já está desconfiando se confirma quando o rapaz começa a receber estranhas mensagens no computador. O motivo disso é porque o computador nunca foi dele, ele não comprou, o computador foi roubado, ele pegou da sala de achados e perdidos do lugar onde ele trabalhava. E o verdadeiro dono deste computador é uma pessoa com relações extremamente duvidosas com pessoas estranhas do mundo inteiro, ao que parece, principalmente pelas conversas que ele está tendo no Facebook, que está logado ainda com a senha usuário do antigo proprietário, até ele entender a merda onde ele se meteu. Que basicamente é: este computador pertence a um tipo de assassino serial que, na verdade, faz assassinatos e serviços a combinar com um grupo de pessoas que pega que contrata esses serviços a partir da Dark Web, da Deep Web. O conceito do lugar irrastreável, mais irrastreável da internet, né? Então, a partir desse momento em que o antigo dono do computador quer ele de volta a qualquer custo, a vida de todas essas pessoas vão estar em um grande risco, porque afinal a internet é um lugar cheio de perigos. E vai passar dessa vez para o mundo real e começa a atingir cada uma das pessoas, mas principalmente quem mais vai estar correndo risco é a namorada dele e este rapazinho, nosso ladrãozinho, o nível Chaves, vai tentar se salvar, né, e salvar as pessoas que ele gosta, embora dá ruim. Resumidamente, vai dando ruim, né? Porque senão o filme não teria graça. Mas é isso, né? É o resumo de Dark Web. É o que o Caronte, né, que é o nome do cara que vai falando com o menino pela internet, pela Dark Web, ele fala, né, pro menino não deixar nenhum dos amigos dele sair, que eles estão conversando lá pelo Skype, eu acho, né? Ninguém pode sair, ninguém pode ficar offline, ninguém pode pegar o telefone, mas ele também não pode explicar para os amigos por quê. Né? Ele tem que tentar manter todo mundo online ali, até que esse cara consiga recuperar o notebook dele, assim. E, gente, assim, eu me diverti. Eu me preocupei com essas pessoas, sabe? Não é nenhum espetáculo de filme assim, mas eu achei divertidozinho, sim. Eu comentei que acho que eu não gostei do filme, mas eu assisti ele inteiro e fiquei tenso o tempo todo. É, então. Eu achei ele tenso também. Mas é isso, né? Tem mil malabarismos ali, várias coisas que não fazem nenhum sentido. Mas a gente só vai indo, sabe? Pra ver onde é que isso vai terminar. Gosto da premissa dele, dessa questão do menino estar com esse computador e de como que ele vai descobrindo as coisas no computador e como ele vai usando, ao mesmo tempo que eu tô assim, né? Um computador de um assassino, de um assassino de aluguel da Dark Web ficar tão vulnerável assim, da pessoa conseguir acessar os arquivos, acessar uma conta milionária de Bitcoin. Eu tô assim, tem alguma coisa errada aí. E eu gosto do plot dele, da virada dele, que, né, a gente entende ali que eram. Dando spoilers, né, tá, gente? É bom lembrar, né? Que é uma armadilha, né? Isso eu acho muito legal, né? Não gosto. Acho que o Samuel, até a gente até comentou antes, o Samuel vai, ele achou legal, mas eu vou falar que eu não achei. Dessa questão meio sobrenatural ali, de como os personagens. Ali os assassinos da Deep Web surgem em os momentos, eu preferia que ele ficasse mais Não, no. não gostei, não, Assim, gente. critiquei. Eu achei que você tinha achado Não, é, legal. parece que tem um Desculpa. momento que os caras ganham superpoderes, né? Então, tipo, peraí. Entendi errado. Eles são fantasmagóricos, eles são. Tipo assim, no mundo real, eles estão meio que, tipo, tendo as interferências assim, tchau, tchau. E isso eu achei, assim, muito. Acho que é desnecessário a palavra assim, que não acrescenta em nada. Se ficasse no ramo daquelas pessoas ali, pessoas reais, descobrindo e atacando aquele grupo ali como uma espécie de jogo ali, né, deles ali da Dark Web ali, daquele grupo da Dark Web, até mesmo que se revela no final essas pessoas. Eu achei ok, achei legal isso, achei interessante a premissa. E de como eu achei que o filme ele funcionou bem, assim, tirando esse aspecto. Mas, assim, é muita coisa realmente sem sentido, assim, do. Mas ele tem momentos, assim, que são bastante tensos, assim. Tem uma cena lá que uma das personagens ela tem que fazer uma escolha lá que o jogo propõe a ela, e a gente fica na dúvida se ela vai fazer aquela escolha ou não, como que ela vai lidar com aquilo. Tem momentos bastante tensos assim do filme assim que eu achei que funciona legal e pelo fato ali de você estar vendo só a tela, né, aumenta essa tensão. Então eu achei um filme assim ok, eu achei um filme bem funcional assim, apesar dele não ser nenhuma obra-prima como a gente estava até falando sobre isso, né, no podcast assim. E uma coisa que eu acho muito legal que o pessoal do Esqueleto dos Armários, eles falaram uma vez assim que a gente precisa dos filmes 3 estrelas, nem todo filme precisa. Sabe, Sim. a gente pode se divertir com filmes 3 estrelas, faz parte. Então, a gente não precisa querer exigir tipo, perfeição assim em todos os filmes, embora, por exemplo, o anterior para mim é um filme perfeito. Mas, né, esse eu achei ok, funcional assim. Eu acho a ideia muito boa. Eu acho que ele poderia entregar mais assim, mas é isso. Boa dica para entrar. Da Dark Web, né? Que é esse mistério nosso, assim, que nos permeia, assim. E o filme em si, ele não explora muito da Nada. Dark Web em si, né? Ele explora, sei lá, um site, uma coisa assim, tipo, É. basicamente, que ele já tinha um link ali. Ele só clica num ícone e ele abre um site ali, que é um site bem bizarro, assim, né? Que é aquele barquinho atravessando ali o rio e tudo mais. É bizarro, mas, assim, não é uma coisa que ele explora, tipo, a Dark Web como um todo. Ele explora um link que ele encontra ali, né? Só buscar aqui algumas coisas que vocês falaram. A ideia da virada na trama, né? Tipo assim, eu gosto dessa ideia. Tipo assim, ah, não, na verdade, tudo isso é um jogo que está sendo feito contra eles, né? Então, assim, tudo que acontece foi meio que planejado para que vocês, para que eles se tornem as vítimas do jogo em si, né? É, eu gosto do conceito, só que eu acho que o conceito não faz muito sentido quanto mais a gente pensa nele, porque, tipo assim, ele dependeria de muitas coincidências para ele funcionar. Tipo assim, o cara roubou aquele notebook que ele falou que tava guardado no Achados e Perdidos lá da cafeteria há, tipo, 2 semanas, mas ele roubou justamente no dia em que ele ia fazer uma chamada com os amigos, e aí nesse dia, sei lá, a Dark Web ali já tava pronta pra atacar eles e já tinha, tipo, assassinos localizados em diferentes partes do mundo prontos pra atacar todos os membros daquela chamada, tipo assim. Que, por sinal, a princípio eles tinham se programado de fazer aquele encontro presencialmente, eles decidem na hora fazer online o game night deles. Então, tipo assim, como é que eles iam atacar, como é que eles iam fazer se qualquer uma dessas coisas tivesse acontecido de maneira diferente? Se ele tivesse roubado o computador no dia seguinte e não naquele dia, por exemplo. Então é o tipo de coisa que o filme não faz questão de explicar, até porque ele se beneficia desse formato, que é um formato que, assim como, por exemplo, o found footage, né? É um formato que ele é bastante limitador, daí ele acaba se beneficiando disso, que, tipo assim, é o tipo de explicação que aconteceu fora do computador, então não tem que explicar, basicamente, né? Tipo assim, cabe a quem tá assistindo fazer as suas próprias interpretações, porque a gente não precisa explicar isso, basicamente. Então, assim, se você relevar esse excesso de coincidências que precisariam acontecer para a trama funcionar, eu concordo que funciona e funciona muito bem. É um filme muito mais ágil até do que o filme anterior, do Unfriended, que eu também gosto, mas eu concordo com o que a Sil falou, de que eu consigo me preocupar mais com os personagens desse filme aqui do que com os do filme anterior, por exemplo. Acho que foi o Ivo que falou dessa questão da falha na imagem quando aparecem os assassinos, né? Que o Samuel também não gostou, eu concordo, que eu também não gosto, porque eu acho que isso dá uma ideia errada, assim. Eu fiz eu gravei um podcast do Sete Marte falando com uma pesquisadora chamada Juliana Monteiro, que ela fez a pesquisa de mestrado dela sobre os filmes do Unfriended, né? O 1 e o 2. E ela fez toda uma pesquisa sobre isso e sobre esse subgênero chamado desktop horror, né? Desses filmes que se acontecem na tela do computador. E uma das coisas que ela apontou na pesquisa dela, e que também é algo que é falado em artigos nos Estados Unidos, que já foi publicado e tudo mais, é a ideia da falha na imagem, que é a ideia do glitch, né? Tipo, toda vez que dá uma... Nesses filmes, toda vez que dá uma falha na imagem, assim, que, tipo, aquilo é associado com o sobrenatural. É a maneira que o filme tem de te mostrar que algo sobrenatural está presente dentro daquele universo, sabe? Então todos os outros filmes usam isso também. Tipo, o Unfriended 1 usa isso também, o Host usa isso também. A falha na imagem, ela é algo que é normalmente associado ao sobrenatural. E a proposta desse filme aqui é que não tenha sobrenatural. Por isso que eu acho que isso acaba sobrando, sabe? Uhum. Por isso que aí fica um negócio que não funciona, justamente porque ele tá trazendo um elemento que normalmente é associado a uma coisa para um filme que não tem essa coisa presente ali. Então, assim, meio que fica sobrando isso. E aí tu fica perguntando, tá, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele consegue distorcer apenas a imagem dele, mas não a imagem como um todo? Porque tu até entenderia se ele conseguisse, tipo, sei lá, fazer com que a imagem apagasse alguma coisa assim enquanto ele tá lá dentro. Ele bloqueou o sinal de alguma maneira, mas ele não tá, ele tá bloqueando apenas a pessoa dele enquanto ele tá lá. Não dá pra entender como é que isso funciona, sabe? Então, assim, de novo, é o tipo de coisa que tu tenta buscar explicações que o filme não te dá, né? E aí eu só quero apontar uma coisa que a Juliana falou também, né, nesse podcast que eu gravei com ela, que é uma coisa bastante interessante que me passou despercebida, eu só fui perceber agora, que eu achei legal, que, assim, tem uma cena nesse filme em que os personagens estão todos conversando. E aí eu acho que nesse momento o cara começa a receber mensagens ali no Facebook e tudo mais, que é quando tem um momento em que ele começa a entender o que de fato tá acontecendo ali, né? Que ele tá com o computador de um cara que é um assassino e tudo mais e tal. E o que acontece? Aos poucos, à medida que ele vai... Isso acontece lá pela metade do filme. À medida que ele vai recebendo essas mensagens, que ele vai entendendo o que tá acontecendo, o clima começa a ficar mais tenso. E o que acontece? A fala das pessoas durante a chamada lá dele começa a ficar mais abafadas, até o ponto de que ele não tá ouvindo nada, não tá ouvindo a conversa que tá acontecendo lá fora, e a única coisa que ele tá prestando atenção é nas mensagens que estão chegando ali. Eu não sei se vocês chegaram, se vocês se lembram exatamente desse momento específico do filme, mas é porque é um momento que, conforme ela falou, não faz sentido. Não faz sentido o som ficar abafado, porque nesse momento o som é a tela do computador, exatamente. A tela do computador não faz julgamento de valor. Ela não é... Não se trata da visão do protagonista. Porque se fosse uma coisa que, assim, a gente tá vendo o filme pelo olhar do protagonista, a gente até entende. Ele tá prestando atenção numa coisa, ele tá deixando de ouvir o que tá acontecendo lá de fora. Mas não é o caso, né? Faz sentido. É, o desktop não faz julgamento de valor. Então, assim, não faz sentido que ele abafe um som e coisa. Lógico, de vez em quando ele joga também um som grave, alguma coisa assim, pra dar uma ideia de perigo que não tá presente dentro da narrativa. Mas isso a gente até aceita. Agora, esse daí, principalmente depois que ela me apontou, assim, falei, realmente não faz sentido nenhum que isso aconteça. Eu não gosto mais. Mas, né, eu fiz questão de citar a fonte aqui, porque foi a Juliana que me apontou isso. Eu não tinha nem prestado atenção da primeira vez que eu vi, mas agora que eu vi, faz todo sentido. Não era pra estar lá esse negócio. Mas, assim, volto a dizer que é um filme que é bastante divertido, é bastante ágil também, porque, tipo, apesar dele acontecer todo na tela do computador, ele tem, por exemplo, tem cenas lá de fora, ele usa bastante dos recursos que ele tem disponíveis ali, eu acho que ele usa bem a maioria desses recursos, então gostei. É que nem tu fala, pra reforçar que esse filme exige uma suspensão de descrença por parte do espectador absurda, absurda pra poder demais, funcionar. Demais. Todo o enredo dele, a série de coincidências que levam aos acontecimentos, é assim, chega a ser cansativo em alguns momentos. Mas eu tive um efeito montanha-russa com esse filme, porque eu comecei gostando, e depois que apareceu o hacker lá, que era o com superpoderes, né, que ele fica se movimentando na tela e ele vai sumindo, pô, fiquei puto com aquilo. Aí eu disse, pô, vou odiar esse filme. Só que aí quando tem essas pequenas reviravoltas, como por exemplo quando a gente descobre que o assassino, na verdade, ele é apenas um membro, ele é apenas um braço de algo muito maior. Então, e esse algo muito maior que é um verdadeiro perigo. E aí, por incrível que pareça, esse filme tem uma construção de personagens que você se importa minimamente com eles. Até o bandidinho você fica, porra, roubou, mas eu não queria que ele ficasse mal, sabe? Então você fica assim, diferente do primeiro filme. O primeiro filme é uma droga. Principalmente porque o primeiro filme, ele é desse modelo de desktop. A gente só vê o filme pela tela do computador. Assim, nem se eu tô usando o termo correto. Mas o primeiro filme, ele é sobrenatural. E esse não. Ele tem uma proposta de ele ser um perigo real. E assim, o final desse filme, assim, depois você, que você passa a se importar, volta a se divertir. Aí chega no final, eu acho assim que descaralha. Porque é uma série de acontecimentos tão, porra, assim, milimetricamente programados, sabe? Que planos são esses? O Cebolinha morrer de inveja. E principalmente pelo desfecho pessimista, né, com os protagonistas. Eu tava vendo, foram gravados 4 finais pra esse filme. Uhum. 4. E aí só depois que eles decidiram que ele ia ser esse final extremamente negativo, né? Realmente, os perigos da internet, novamente. Podia ser uma frase de recorrência, de gravar e ficar repetindo cada 5 minutos, os perigos da internet. E incrivelmente esse filme fez grana, porque ele custou um salgado de $1,99, mas ele fez $16 milhões de bilheteria, né? Então, Unfriended, assim como o Searching, né? Também é outra franquia que faz esse estilo de filme exclusivamente pelo desktop. Tem esse sucesso, né? É engraçado como as pessoas realmente curtem. Mas esse filme funciona bem mais que o seu original. Então eu realmente dou o ar de, pô, como o Ivo disse, é um filme 3 estrelas, mas é um filme 3 estrelas bom. 3 estrelas não é ruim, gente. A gente precisa de filmes mais ou menos também. Certamente. E sobre essa parada dos 4 finais, pelo que eu tava lendo, eu não cheguei a procurar por eles, né? Mas eles foram incluídos no Blu-ray, então deve ter fácil pra ver no YouTube mesmo. Mas todos são ruins. Não tem nenhum. Ah, é? Que todos são negativos? E Quando o filme estreou nos cinemas, foram incluídos dois finais. Então, cada cinema passava aleatoriamente, sabe? Cada. Meu Dependendo Deus. da cidade onde Minha você estava nossa. assistindo, você tinha um final diferente. Mas é isso, aventura. Imagina se o Letterboxd bombasse nessa época, né? Cada pessoa escrevendo um review com um final diferente, ninguém se entendendo. Que Pois porra, é. vocês assistiram o mesmo filme que eu? É isso. Ah, muito bem, gente. Mas bora pro outro filme de 2018, então. Vamos falar de Gonjam, Manicômio Assombrado, que é um filme sul-coreano dirigido pelo Jung Boon-sik, escrito por ele junto com o Park Sang-min. Curiosamente, o diretor fez também um filme em 2007 chamado Gidam, que também se passou num hospital assombrado, mas não era um hospital abandonado. Ele era assombrado enquanto estava em uso, mas achei um pouco similar. Interessante, não sabia Não disso. é? Gonjiang é um lugar que de fato existiu, né, na Coreia do Sul. Foi um manicômio e ficou por muito tempo abandonado. Agora ele já foi demolido, né? Inclusive, quando o filme saiu, o proprietário do prédio ficou puto e queria impedir o lançamento do filme, porque falou que ia dificultar para ele vender o prédio que ele queria vender. Não adiantou nada, liberaram o filme de sair e, tipo, uns 2 meses depois o prédio foi demolido. Então o lugar de fato existiu, assim como aquela lista dos 7 lugares mais doidos do mundo da CNN. Essa foi a inspiração pro Jun fazer esse filme, né? E eu achei esse também, gente, eu vou ficar no simpático. Porque, assim, o cinema sul-coreano, a gente sabe que tem muita coisa muito boa. É muita coisa que às vezes pega um gênero saturado e consegue inovar, né? Trem de Busan, eu acho que é um bom exemplo disso. Pega um gênero zumbi que já estava cansado e consegue fazer uma coisa muito interessante ainda. Gonjiang, eu acho que ele pega um gênero que já está saturado e faz mais uma coisa dentro desse gênero que não é nada assim inovadora. Porém, gostei do filme. Acho que tem umas cenas muito perturbadoras. Ele vai devagarinho até certo momento ali, depois ele solta tudo de uma vez. Novamente, me diverti. Então tá. Samuel odiou. Eu odiei esse filme. Ele é found footage, né? Uma outra maneira de representar filmes em perigos da internet, né? Digamos assim, como a própria pessoa já disse, baseado num local que existe de verdade. Tava lendo aqui que o pessoal disse que durante as filmagens, né, eles passaram por desafios interessantes, como realmente falta de luz, temperaturas extremas, mas no lugar mesmo, e barulhos estranhos. Mas assim, cara, esse filme. Esse filme, que nem eu falei. Olha, eu assisto muita. O meu sobrinho de 7 anos, ele já é viciado em YouTube. Aí, vez ou outra, eu sento pra assistir as coisas com ele. E ele era fã do Lucas Neto, porque hoje a mente do jovem é uma rotatividade muito grande. Ele era fã há 3 anos, ele não é mais fã. E assim, o Lucas Neto grava uns curta-metragem pro YouTube que parece esse filme. Ah, vamos com os nossos amigos fazer uma investigação na casa mal-assombrada. Ponto, coisa. É esse filme. E assim, sério, elenco péssimo, personagens péssimos. E o mínimo de equilíbrio que eu vejo nesse filme é da produção dele, que é assim, impecável. Eles gravaram no prédio real mesmo, né? Da lista, né? Existe esse lugar mal assombrado. Eles gravaram nesse prédio mesmo. E, pô, o prédio é foda, velho. Eles souberam fazer um jogo de luz e sombra ali, sensacional para gravar. Mas que personagens, pelo amor de Deus. Primeiro que parece que pegaram uma galera que não conseguiu entrar em bandas de K-pop e botou, assim, sabe? Porque, pô, é uns rostinhos assim que tu fica. Esse menino não vai fazer. Gravação de vídeo de terror amador, não. Ele vai ser modelo da Abercrombie Fitch. Então, pô, tá fazendo o que aqui? As meninas também. Meu Deus do céu, é um personagem bem nada a ver. E aí não tem profundidade, não tem background. Mais da metade não, praticamente. Não, mais da metade. Mais da metade do filme é só apresentando eles de maneiras bobas. Aquelas partes de cenas de restaurante, de café, eles se conhecendo. Parece o início de um reality show da Netflix, que inclusive tá cheio de reality show sul-coreano e asiático. E o começo é daquele jeito, eles se encontrando em um bar, em algum lugar, enfim. É muito bizarro. O que salva desse filme, mais uma vez, a produção, eu acho impecável. A direção de fotografia desse filme é muito boa. Mas também os 30 minutos finais, basicamente, onde o terror começa de verdade, que realmente tem algumas cenas até de dar um cagaçozinho. Eu assisti ontem à noite. Então, tipo, vamos logo botar o pau na mesa, que é a cena da possessão da menina. Clássico, cena já assim, marcante. Funciona, mas também meio que assim, acho que só a dela funciona. Eu até gosto lá da tal da Charlotte, onde ela tá presa no quarto 402, né? Que é o objetivo deles, é chegar no quarto 402. É bem boa até essa cena, mas nada vai superar a possessão da menina que teve o braço arranhado. Nada! Essa parte é realmente boa. Mas assim, zero pena daquele pessoal. Eu fiquei, ai, bege, vou pintar o teto de bege. Por 50 minutos até acontecer alguma coisa. Então. Não funcionou esse filme pra mim. E aquela coisa, eles estão transmitindo na internet, né? Então o sonho do capitão, que é o que tá comandando todo o grupo lá dos jovens, é chegar a 1 milhão de views. E ele vai fazer todo o possível para conseguir esse número. Ou seja, é uma crítica aos influencers, a toda essa galera que trabalha com internet, cujo único objetivo é métrica, é número, é visualização. Então, é essas coisas, essas discussões que a gente tem hoje em dia com o cenário caótico de influencers brasileiros, que cada hora parem de inventar pessoas, né, sabe? Então, pelo menos eles fazem um trabalho, né? Eles vão em lugares mal assombrados, eles têm um programa, então, mas mesmo assim. Ai, não funcionou não esse filme pra mim. Mas o Samuel, assim, você fez a análise para mim que é perfeita dos personagens e eu acho que é intencional, porque eu acho que esses personagens são essa galera que a gente vê aí caçando cliques e views, assim, né? Essa questão muito interessante dos influencers, que eu acho que é um tema bem. Eu gostei muito dessa sugestão do Daniel, justamente por pegar esse filme e por ele ser bem contundente, né? Embora seja chato o que a gente está vendo, mas eu acho que isso é muito intencional ali, aqueles personagens chatos, ruins. Eu adoro o sobrenatural que acontece, embora eu acho que foi um clichê bem previsível. Eu achei que no momento em que tem o ponto de virada que eles apresentam, mais uma vez, gente, spoilers, que eles apresentam ali o, né, que o pessoal estava envolvido para assustar aquelas pessoas e deixarem elas com medo real ali, eu acharia que ele podia tomar um outro caminho que talvez fosse mais interessante, que fugisse um pouquinho do comum do clichê, mas eles sabem fazer bem as cenas, né, do sobrenatural. Além da cena da possessão, eu gosto muito da cena de um fantasma lá que era um dos internos, assim, que a menina ela acaba entrando no quarto e ele tá todo torto, assim, no cantinho, parado. Aí ela vai tentando andar devagarzinho pro lado, ele vai andando pro lado. Nossa senhora, eu falei, ok. Eu acho que eu não quero terminar de ver o filme. Mas é isso, eu acho que nessa questão do aspecto que você falou aí, Samuel, eu achei que foi intencional, assim. Eu acho que a intenção dela era causar esse sentimento de ódio mesmo na gente que a gente tem desse pessoal. Gente, e só reiterando assim, que eu não odeio todos os influencers. Eu acho que tem gente muito competente que faz conteúdo para a internet, que fala de coisas interessantes, acompanho várias pessoas, né? Mas a gente sabe daquela parcela de futilidade, assim, e que está ali para tentar caçar cliques e mesmo que enganando as pessoas, que era o que esse pessoal estava tentando fazer, né? Porque o projeto ali para conseguir era conseguir lá através de um golpe, né? E é muito do que acontece, mas aí você vê eles se ferrando, né? Eles acabam se ferrando ali. Eu achei legal esse tema, assim, da gente trazer esse tema, né, pro podcast da internet, assim, de explorar essa questão. Tem outros filmes, assim, que a gente já até comentou em episódios anteriores também, dessa questão dos influências, assim, dos limites, né, digamos, da ética também, né, do que ele se propõe a fazer ali para estar conseguindo isso. E eu acho que é uma discussão válida, assim, até também, novamente, não é nada demais, assim, nada de inovador, salva-se pela produção, pelas boas sequências, assim, que ele tem ali um determinado momento, mas, assim, é aquele meio termo também, assim, gosto, não vou dizer que amo, gosto, mas eu acho que funciona também. E só uma correção, Samuel, a gravação, eles não conseguiram gravar no lugar em Gondian mesmo, né? Não foi Ah, é por isso que liberado. usaram o nome. Eles refizeram em uma escola em Busan. Assim, eles tentaram fazer pegaram a planta, né, de Gondian para fazer as salas o mais parecido possível mesmo, a ordem de tudo assim. Mas eles tentaram, mas não liberaram. Acho que o mesmo cara que não queria que o filme fosse lançado porque ia derrubar o preço do prédio deve ter barrado a É, faz gravação sentido que lá. ele não tenha autorizado a gravação lá também, né? Se ele não queria que o filme fosse visto depois. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, então, aqui. Eu acho esse filme divertido também. Eu acho que ele tem vários problemas narrativos, assim. Eu lembro que eu já apontei. Eu fiz um vídeo sobre ele também, né? Eu já apontei um pouco disso, que é tipo assim. Tem hora que eu já não sei mais quem é que tá em qual andar do prédio, porque, tipo, eles não seguiam uma ordem específica, eles estavam no primeiro, agora a gente vai pro quarto, depois a gente vai descer pro segundo, depois a gente vai pro terceiro, depois a gente volta pro primeiro. Sabe-se lá por quê, sei lá, só pra segurar a audiência, alguma coisa assim. Mas É chegavam, e para aí daqui a isso. pouco eles se separavam, e aí eu já não sabia mais quem é que tava onde, e coisa assim. Então, assim, eu me perdi completamente daqueles personagens. Mas eu concordo, pode ser por causa disso, porque assim, eles tinham um objetivo muito claro, que era chegar num quarto tal lá, né? Tipo assim, o quarto mais assombrado, tudo mais, a gente vai entrar nesse quarto. Só que obviamente que eles vão deixar para entrar nesse quarto no final. Então eu entendo que eles fiquem fazendo isso, esse malabarismo assim, de que primeiro a gente vai explorar isso aqui, depois a gente vai explorar isso aqui e depois não sei o quê. Só que tipo assim, nesse ir de um lado para o outro, eu fiquei completamente perdido em relação a quem é que tava aonde, né? Mas também não acho que tenha me atrapalhado isso, de certa maneira, porque eu acho que, como foi falado aqui, quando esse filme, quando ele é para ser assustador, ele é. Talvez ele não, ele, o erro dele seja não ser assustador o tempo todo, que ele poderia ser, que claramente eles sabem como criar tensão e como dar susto, mas eles esperam bastante para fazer isso, né? Mas quando ele faz bem feito, eu acho que funciona muito bem. E essa questão da crítica ao influencer, da crítica a esse tipo de produtores de conteúdo, eu acho que é bem válida também, né? Porque, tipo assim, é aquela ideia de que são personagens que são tão, como é que eu posso dizer, egocêntricos, que eles acham que as regras não se aplicam a eles, né? Então, tipo assim, a gente vai invadir um lugar para filmar lá dentro. Tipo assim, tu tá invadindo, tu já tá quebrando a lei só aí, né, dentro desse conceito, né? Mas não tem problema, porque a gente vai produzir conteúdo que vai ser visto por 1 milhão de pessoas. Então, como se a quantidade de pessoas que vai assistir aquilo justificasse o que tu tá fazendo. Então, é sempre buscando essa resposta imediata do público e descartando qualquer regra, coisa assim, para tu conseguir chegar nesse teu objetivo, sabe? Eu acho que a grande maioria dos filmes que tratam de YouTubers, de influencers, coisa assim, mostram esses personagens mais ou menos parecidos com os que a gente vê aqui, sabe? São personagens egoístas, egocêntricos, que estão sempre em busca de cliques e que, na grande maioria dos casos, se fodem no final. Basicamente é isso. Quase a gente chegou a considerar botar um outro filme aqui, que é o Deadstream, né? Que é um que eu gosto bastante também. Mas assim, o resultado seria o mesmo. A discussão acho que seria a mesma. Assim, a gente mudaria uma coisinha em outra em relação ao miolo do filme, mas a crítica é sempre a mesma e o resultado dos filmes é sempre o mesmo também. Ele sempre se fode no final também, sabe? Então, tipo, esse aqui é exemplar, é só mais um exemplo disso. Muito bom, gente. Bora então para o nosso último consenso. Esse acho que Mais tá aguardado, safe. hein? Ai, vamos falar de Megan Missing, filme de 2011, polêmico, indicação do TikTok, hein? Sério? Já Esse filme bombou começou no bem. TikTok? Pra Bombou. caralho, em 2020 bombou no Sério? TikTok. Meu Deus do céu, vai que lugar terrível. Então, é um Mas filme que foi então. escrito e dirigido pelo Michael Goy, foi divulgado assim na época do lançamento como um filme educacional. Esse sim, educacional para os pais sobre os perigos da internet. Olha onde seus filhos estão Os conversando com perigos da pessoas. internet. A gente precisa disso, Samuel, dessa. Eu vou colocar essa vinheta no começo do episódio. E foi um filme que, em 2020, alguém começou a publicar. Eu não sei como isso começou, de verdade, gente. Mas alguém colocou lá no TikTok um vídeo react, né? Cenas horríveis e que as pessoas começaram a achar que era real. E aí veio o diretor e falou, fez um post, um vídeo, não sei também se foi um vídeo que ele fez no TikTok, falando que, ai, gente, eu costumo avisar as pessoas, mas vocês me pegaram de surpresa. Não assistam esse filme sozinho, não assistam esse filme de madrugada. Quando aparecer escrito na tela, foto número 1, vocês têm 4 segundos para desligar o filme. Ai, sabe, Nossa foda-se Senhora. assim. Sério que foi assim? Foi, Meu depois eu Deus resgato o post, eu vou procurar. Mas é do céu. Nossa. isso, Ah, né? mas enganar a gente no TikTok é muito fácil, gente. Ai, É tipo sim. tigrinho, tipo pirâmide financeira. É muito fácil. Pois É, é. e você engana em hordas. É por isso que esse tipo de discurso idiota pega. Exatamente. É isso, e aí voltou essa fama toda, e aqui estamos hoje. Bom, Megan's Missing é sobre duas amigas, a Megan e a Amy, que tem 14, 13, 14 anos ali. A Megan é uma menina muito popular, pegadora, a alma das festas, assim, e a Amy é a melhor amiga dela e é, tipo, uma menina super inteligente, esforçada na escola, tem uma família de propaganda de margarina. E as amigas da Megan não gostam da Amy, porque ela é meio sem sal, né? Pega mal andar com ela e tal, mas a Megan não quer saber, elas são melhores amigas. Até que um dia a Megan, como diz o título do filme, né, desaparece. E a Amy começa a investigar também, né, por conta própria. Ela tem uma, claro que ela tem uma câmera e ela vai filmando assim, o dia a dia dela sem a melhor amiga dela, né, vai desabafando para a câmera, enfim. Mas desde o início do filme a gente sabe que as duas desapareceram, né? O filme já abre dizendo que as duas foram sequestradas e desapareceram assim num intervalo muito curto. De tempo entre uma e outra. E depois, né, no terceiro ato do filme, são liberadas as imagens da câmera da Amy, porque ela foi sequestrada junto com a câmera e o cara que sequestrou achou que faria por bem filmar tudo que ele fez com a menina enquanto ela estava desaparecida. E assim, é um show de desnecessidade. Show de horrores. Exato, tipo, é tudo muito gratuito, é tudo, mas desde antes, não só o terceiro ato. Porra, tem uma cena lá que a Megan tá falando como ela foi abusada pelo cara lá no acampamento quando ela tinha 10 anos, e é tipo 6 minutos da menina contando a história, sabe? É tipo, nada é necessário nesse filme, nada. É assustador o que eu fiquei muito tipo, o que é que se passou na cabeça dessa pessoa pra. Talvez fazer esse filme. Sei lá, ele odeia mulheres. É a única coisa que eu consigo imaginar pra concepção desse filme é um ódio por mulheres. O cara chegou numa. Não sei, o roteirista, o diretor, chegou numa. Num 4chan, ele usou a internet pra fazer um filme sobre internet, né, sobre os perigos da internet. Aí ele foi num 4chan, juntou um monte de incel e disse: Ei, eu quero fazer um filme de mulher se dando mal, me deem ideias. Aí ele pegou, porque assim, só isso explica. Esse filme, ele é. Pavoroso. Ele tem a concepção de duas garotas que são os extremos. É, a Sil foi bem sutil, né? Mas no filme a Megan é uma puta. Ela é uma whore, ela é uma bitch, ela é assim, tudo de ruim. Enquanto a Amy é a personificação da Garotinha santinha, ela é a perfeição, ela é tão perfeita que ela é chata, basicamente isso. E essas duas, incrivelmente, são melhores amigas. O filme, todo o tratamento que ele dá a mulheres nesse filme é muito bizarro, é um formato de visão, assim, super estranho. O momento da festa, ele é deprimente, pra dizer o mínimo, assim, sabe? É horrível. Horrível aquelas cenas, quando a Amy encontra a Megan fazendo sexo oral no rapaz, e depois a Amy vomita em cima de duas meninas que se beijam, cortando o clima da festa. Velho, quem é que pensa nisso? Tipo, você viu isso numa festa? Você acha que isso acontece na festa de verdade? Porra! Caramba! E aí, quando Pois. você acha que não tem como ficar pior, a gente tem o show de horrores. Que é o último ato do filme, porque não é isso que eu acho curioso. Não importa se são duas personagens completamente diferentes, que têm comportamentos e moralidades diferentes, elas vão sofrer do mesmo jeito. Então, elas vão ter um final trágico. Já adiantando, claro, os spoilers, de que as duas personagens elas têm um final extremamente trágico. Então a gente tem vamos dar o nome aos bois do que acontece, né? Porque a gente tem um personagem que é não identificável, e eu tenho sérios problemas com esse tipo de filme. Só rapidinho, uma coisa que Megan Smith me lembrou foi um outro filme que eu detesto, que é o eu não sei pronunciar direito, que é o The Poughkeepsie O Tapes. Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie Tapes. Eu odeio esse filme. Porque um dos motivos é o mesmo do Megan Smith, que é a gente não tem um mal identificável. Ele só é o mal por ser o mal. O que acontece basicamente é que a Megan ela tem um ela arranja um crushzinho na internet. Esse crush é mó chave de cadeia desde o início, mas ela cai em todos os argumentos dele, assim, demonstrando uma estupidez gigantesca, que não faz sentido na vida real, Faz inclusive. sentido porque ela é tão perto de... Ela é tão vivida, né, que eu não entendo como é que ela cai naquilo. Já começa aí. E aí, ela some, passa um tempo, a própria Amy denuncia que ela estava conhecendo uma pessoa, e aí a Amy some. Então, quando elas somem, é encontrada a câmera da Amy que vai revelar o que aconteceu, qual foi o destino dessas duas garotas. Mas, basicamente, o destino da Amy. Porque o que acontece com a Amy? Esse rapaz, que se chama Josh, mas não é Josh, novamente, ele não é identificável em nada. A gente não entende o comportamento dele. Ele só existe ali para ser o mal. Então, ele vai torturar ela, vai fazer fetichização com ela, fazendo com que ela se comporte como um animal para ele. Ela tá praticamente uma masmorra. Ele vai estuprar ela, numa cena assim, deplorável. Cara, que cena horrorosa, cara. Que cena horrorosa. E ele vai enterrar ela viva numa cena que a gente consegue ser ainda pior que todas as outras. Então, principalmente porque ela é extremamente longa e você tem que ouvir um discurso repetitivo da Amy, como prisioneira, tentando se safar, que porra, tem uma hora que cansa. Então, assim, cara, que mau gosto do caramba, que merda, não tem outra palavra para definir melhor. Então, assim. Fácil, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Além de toda a questão de. Ah, é uma questão moral que me fez odiar? Sim, mas também pela ideia de produção. Porque, porra, é tudo muito mal construído. Tudo muito mal construído. Você não tem uma argumentação que funcione em nenhum aspecto do que ele se propõe. Nada ali tá funcionando. E aí eu fico muito surpreso. Eu não sabia dessa história de que ele tinha viralizado no TikTok. Então, eu fico muito surpreso, porque novamente, o TikTok é uma rede que eu não uso, mas eu gosto de entender os aspectos de funcionamento dela. É aquela coisa, ela precisa de conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu sempre fico me perguntando, até onde vai essa necessidade de criação de conteúdo? Então, para você ver, um filme como esse não é, que foi um fracasso em todos os aspectos. Não era pra tá bombando no TikTok. Pelo amor de Deus, TikTok é um ambiente sem filtros, é um ambiente de crianças. Eu acho que eu vi uma pesquisa recente que em menos de 16 minutos, um jovem que abriu uma conta no TikTok vai ter contato com conteúdos de extrema direita e de red pills. Porra, olha o nível de coisa que tá viralizando lá, para um público que não tem filtros. Pois. Então, sabe, tipo, cara, esse filme é um erro gigantesco em todos os sentidos. É, além de toda essa questão narrativa do filme, que é muito ruim, que o Samuel falou, não vou entrar mais nesse aspecto aí, zero sentido, o filme é de quando? 2011, né? Zero sentido, porque assim, né, o filme ele já começa ali com a proposta, né? Isso foram pegados com gravações de celulares e não sei o que lá, e de computadores e da mídia. Todas as conversas, as pessoas não conversam por telefone mais, assim, elas conversavam em vídeo. E as conversas eram gravadas. Isso aí me incomodou extremamente para fazer, tipo assim, né, para... era para dar o aspecto de realidade do filme, né? Do até mesmo, digamos assim, do found footage. Mas não, gente, não dá, não tem celular que aguenta gravar esse monte de vídeo e mantém isso, não. E tipo, onde que achou esse celular, gente? Por quê, né? E outra coisa também, um assassino filme joga a câmera numa lixeira. Assim, eu viro e falo, assim, não. Assim, eu vi o filme todo assim virando, cara, não, isso não existe. A pessoa tá falando de vídeo com a outra o tempo todo, ela tá na rua, tá falando de vídeo. Ela tá não sei o que lá, tá falando de vídeo. E essas conversas eram gravadas assim e foram liberadas assim. Eu falo, não, e as pessoas caíram nisso no TikTok. Parece aquelas pessoas que acreditam no... aquele, como é que chama aquele programa lá do João Kleber lá, que ele filma uma pessoa traindo. Eu nem lembro qual era o nome daquilo. Teste de fidelidade. Isso. Uhum. Um primo meu me Perfeito. Uma vez compartilhou assim no negócio, olha que não sei o que lá. Eu fui olhar e falei, gente, o cara tá fazendo plano e contraplano, gente, numa filmagem de câmera escondida, umas câmeras boas, assim, plano e contraplano. Eu falei, não existe, né? Sabe? Então, né, sério, as pessoas caem nisso aí. É literalmente aquilo que a gente falou dos influencers lá, usar. Eu acho que assim, o filme que o Samuel citou, o das fitas de porque Steve Davis, eu não sei falar o nome lá do negócio. Eu lembro que um... Que nome difícil esse filme. Uma pessoa, um conhecido, um colega, digamos, ele viu o filme, ele ficou impressionado com o filme, não sei o que lá. E ele tinha entendido o filme como um documentário real. Mas assim, esse filme, ele faz muito sentido, porque ele é uma estrutura de documentário, ele é muito bem feito, apesar da questão narrativa dele ser desse mesmo aspecto da Mega aí, que, né, é bem ruim. Mas ele é um filme que ele funciona como um found footage e um falso, um documentário, um falso documentário. Esse, nem isso ele funciona assim. E as atrizes lá de 14 anos, que ela parece ter 27, pelo amor de Deus, gente. Isso já via nos anos 80, né? Enfim, é isso. O pior, Ivo, é que aquelas meninas eram jovens mesmo, mas a maquiagem tá terrível. Nossa, elas eram jovens na época mesmo, né? É, mas não tão jovens quanto as suas personagens, né? Elas eram um pouco mais velhas. É. Mas, tá, vamos lá só. Anotei algumas coisas aqui sobre esse filme, porque, tipo, é outro daqueles que... É tão legal quando a gente chega num consenso, né? Porque, tipo, é bem raro de acontecer aqui. É, e só nesse episódio tem dois. É, todo mundo odiou esse filme com razão, e eu acho que faz todo sentido também. Eu quero voltar a uma coisa que eu falei lá no início do episódio, quando eu falei da ideia de que na sala de aula, né, no ensino fundamental, a gente falava sobre globalização e tudo mais, né? E eu consigo imaginar, tipo assim, eu consigo visualizar aquela cena, assim, tipo, no colégio, tá ligado? Tipo assim, no dia que o professor não foi, então a gente vai exibir um vídeo institucional pra vocês aqui sobre os perigos de alguma coisa. E eu consigo já imaginar, tipo, sabe, a cena, tipo, um professor substituto vindo empurrando aquele carrinho com a televisão e o videocassete, uhum, e botando esse filme pra rodar, assim. Porque, tipo, ele tem a estrutura de vídeo institucional. Ele parece aqueles vídeos que tu vê na autoescola falando sobre os perigos de beber e dirigir também, por exemplo. Porque ele é todo exagerado nesse sentido. Ele é todo exagerado no final, né, na sequência final dele e tudo mais. Mas ele também é todo exagerado na maneira como tudo que vem antes também não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido, tipo assim, são atuações, as atuações são ruins, tá ligado? Tipo, os personagens são extremamente unidimensionais, assim. Então, tipo assim, é aquele negócio de que a pessoa tá entrando na festa e aí, tipo, o cara já tá cobrando que as pessoas vá fazer sexo oral nele porque não tem 10 dólares pra entrar na festa. Tipo assim, é o primeiro diálogo que eles têm. Então, assim, é tudo muito, muito exagerado, assim. E a impressão que eu tenho é que, assim, o cara tinha a ideia pra fazer aquela sequência final e ele precisava preencher o filme de alguma maneira com outras coisas. Então ele começou a empurrar qualquer coisa ali no filme. Porque, claramente, tem muita cena no filme que não serve pra nada, assim. Tem uma cena, por exemplo, em que eles mostram assim, ah, finalmente a gente tem filmagens do momento em que a Megan foi sequestrada. E aí eles mostram pra ti aquela filmagem, né? Tipo assim, eles estão falando ali, estão mostrando. Eu não digo nem a parte do... A gente vai chegar na parte depois da dramatização, né? Mas eu digo assim, a cena em si que ela é sequestrada. Eles vão lá e mostram, assim, uma cena em preto e branco. Vem um cara, pega ela pelo braço e arrasta ela pra fora. Tu viu aquilo de lá? E aí o filme para pra te mostrar a mesma cena de novo. Tu já tinha visto ela, porque ele tinha acabado de mostrar essa cena o que seria uma intervenção de um jornal, alguma coisa, né, que tava mostrando aquilo, mas o filme para pra te mostrar a mesma cena de novo. E aí tu vê a mesma cena pela segunda vez. E aí depois disso ele fala assim, agora a mesma cena ampliada em 200%. E tu vê a mesma cena de novo. E aí depois ele fala assim, agora a mesma cena ampliada em 500%. E tu vê a mesma cena de novo. Que não muda nada. Não muda nada, tu não tem informação nenhuma. E aí depois disso tu ainda tem a parte da dramatização do momento do sequestro dela. Em que também não traz informação nova. Essa novela da Record. Então, tipo assim, é tudo sendo usado pra preencher esse espaço até ele poder chegar nesse momento final, que era o que ele queria chegar. E aí, qual é o grande problema disso? É que assim, vamos falar então de estrutura de found footage, né? Que esse filme aqui é um found footage. Então assim, tem duas ideias principais aqui, tipo assim, quando tu tá falando de found footage. Ou tu tá falando de algo que foi encontrado e editado e exibido, como é o caso, por exemplo, do A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair, eles falam no início, né? Isso aqui foi encontrado, foi montado, foi editado e tá sendo exibido para vocês. Essa é a proposta. Então ele tá falando que houve uma intervenção. Ou então tu tá falando que é um material bruto que tu tá assistindo, como é o caso do The Outwaters, por exemplo. Uhum. The Outwaters, ele fala que aquele material foi encontrado, mas ele fala, não tem alteração nenhuma, não tem intervenção nenhuma. Então o que que acontece no The Outwaters? Tem muita cena também que não serve para nada, que tá ali por quê? Porque é o dia a dia, é o material bruto e esse tipo de coisa. E aí eu fico na dúvida seguinte. Não é, claramente, o que a gente tá vendo aqui não é material bruto na primeira parte do filme. Na segunda parte, pode até, no final, pode até ser que seja. Mas na primeira parte não é. Porque se tinha alguém naquela festa que eles estão participando, se tinha alguém com uma câmera, ele não ia filmar só 15 minutos da festa. Ele ia filmar a festa inteira. Logo, aquele material foi editado. E qual é o problema que eu tenho com isso? É que ele foi editado pra mostrar só as merdas que os jovens estavam fazendo. Ele foi editado pra mostrar só eles fazendo sexo, pra mostrar só eles bebendo, só eles usando droga, ou só eles falando sobre fazer sexo. Tipo assim, ele é editado pra mostrar só isso. Eu acho que essa festa tá o tempo todo acompanhando a Amy, tipo, não é a Amy que tá filmando. Isso, mas tá acompanhando ela de alguma acompanhando maneira, ela, né? O tempo todo. Só que ainda assim, ela tá transitando pelos espaços onde eles estão usando drogas, onde eles estão fazendo sexo, ou então ela tá exagerando na bebida e tá vomitando ali em duas meninas que estavam se beijando também. Então, tipo assim, tudo isso me leva a crer que é como se o filme tivesse meio que culpando as personagens pelo que vai acontecer com elas depois. Você sabe? Desculpa te interromper, mas você falou o maior ponto de rebote desse filme. Parece que ele quer justificar o que elas vão sofrer. Como se fosse a culpa delas, a culpa é da vítima. Principalmente porque não há identificação de nada na motivação de quem é a pessoa que causa o mal a elas. Uhum. Exatamente. E aí eu tiro isso principalmente por causa da cena da festa, mas também em todos os outros momentos. Assim, porque quando as jovens estão ali conversando, elas estão falando sobre sexo, mas principalmente na cena da festa, né? Porque daí, tipo assim, é os jovens, pra usar o termo religioso, é os jovens pecando o tempo todo. E aí, a partir do momento que tu mostra eles pecando o tempo todo, e depois tu mostra eles sofrendo, tu junta um mais um e tu chega à conclusão de que o filme tá te dizendo que eles estão sofrendo pelo que eles fizeram antes. Logo, na lógica do filme, isso é justificável. Esse, para mim, é o maior problema do filme. Não é necessariamente que ele usa de cenas violentas, porque a gente vê vários filmes que usam de violência também, mas é a maneira como ele tá usando, a maneira como ele se apresenta pra gente. Isso, pra mim, é extremamente problemático. Então, é o grande problema do filme, na minha opinião. Também pretendo fazer um vídeo sobre esse filme, porque ele me irritou tanto que eu preciso passar essa irritação pra mais pessoas. Ah, Mas eu fico basicamente é revoltado, isso. nem tá falando dele. Mas já que ele bombou aí nas internets e coisas assim, então vamos trazer a discussão para falar, tipo assim, não é só. Ele é mais do que apenas imagens fortes e tudo mais. A mensagem que está por trás dele é muito perigosa também, tipo, e não é necessariamente uma mensagem de olha os perigos da internet, sabe? Então, acho que vale a pena reforçar sobre o que ele está falando, sabe? Acho que você foi muito feliz nas palavras, Daniel. É, nós já falamos aqui sobre filmes com violência extrema. A gente tem um apreço por algumas obras com violência extrema, sim. É, mas, porra, a desse filme, a mensagem dela é revoltante. É assim, cara, que raiva. É, eu me lembrei de uma pequena polêmica que eu não sei se vocês acompanharam essa semana. Que tem muita gente com raiva de Salô, o 120 dias de Sodoma, porque está disponível no Disney Plus. É, o Disney Plus fez a fusão com o Star Plus. É, eu não sei nem se no Brasil está disponível, mas pelo menos nos Já Estados tá. Unidos já, né? Então A o fusão, pelo catálogo do. menos, já aconteceu. Não, mas Pois não é, que eu tá, não o filme sabia não que está tinha disponível, Salô. não. Pois é, e aí muita gente tá falando que Salô nos Estados Unidos pelo menos está disponível, ou pelo menos é a invenção do Twitter da semana. E aí tem muita gente com raiva disso. É, Salô é considerado um dos filmes mais polêmicos da história do mundo dos filmes de terror, do cinema no geral, e com momentos de extrema violência. Mas Salô tem uma puta de uma mensagem. Essa violência que tá naquela tela não é à toa. Então, eu não vou nem entrar nos méritos desse filme, por mim a gente podia fazer um programa só pra falar sobre esse filme um dia. Mas a violência extrema dele tem uma puta de uma mensagem. Então, e você pega, é impossível sair ileso a mensagem de Saul. Então, agora você vai assistir Megan Smith, a violência tá ali com uma mensagem extremamente duvidosa e que você não pode dar vazão a ela. É revoltante de verdade a problemática que é a ideia de concepção desse filme. Demais. Enfim, É, essa é cansei, tô a puto com nossa esse filme. desrecomendação da semana. Não vejam. Isso. É, mas é isso. Mas é, quando eu assisti o filme, eu postei lá nos stories, né? E várias pessoas que já, dos meus amigos de Instagram, já vieram comentar que realmente já viram e que não rola. Então, acho que esse tá safe a gente desindicar. A gente costuma, como sempre, né? Assistam, tirem suas conclusões, etc, etc. Mas nesse caso, nem. Assim como Lenda Urbana 3, né? Mas se for para escolher um dos dois, assistam Lenda Urbana 3, gente. É, pode ser. Eu acho. Boa. Seu adorou a sua postagem desse filme. Você colocou simplesmente não. Eu acho ótimo os comentários que ela É, o faz. foi ótimo. Não. Sucinto, gente. Eu acho que foi o primeiro filme do meu Letterboxd que eu botei zero. Eu geralmente boto ou pelo menos um ou pelo menos meio. Esse eu botei zero. Foi a primeira vez que eu botei zero num filme. Olha Não aí. merece, né? Mas é isso, gente. Então, encerramos? Mais algum comentário, alguma consideração final, pessoas? Uma menção honrosa, talvez. Sim, se quiserem deixar, pode ir, Ivo. É um filme também que ele pega um pouquinho da questão da internet, assim, japonês também, que eu até citei ele no início lá, que eu falei que ele tem uma cena maravilhosa, que é o Clube do Suicídio. Ele não é bem sobre internet, assim, né? Mas ele tem uma referência, mas ele entra também num aspecto muito parecido, muito similar com o filme do Kiyoshi Kurosawa, embora seja um filme muito mais gráfico, né, que o do Kyoshi é uma coisa bem sutil, assim, da questão toda simbólica. Esse daí já é um filme bem mais uma violência bem explícita mesmo, mas com uma puta mensagem, assim, de uma puta mensagem existencialista, digamos assim. Então, minha dica é esse é um dos filmes também que eu assisto, assim, recorrente, que é um filme que cada vez que eu vejo eu tenho uma interpretação, não digo diferente, mas ele me traz algo diferente sempre que eu vejo ele. Ele é um filme muito enigmático e muito forte, assim, em muitos aspectos. Boa. Eu posso complementar a dica do Ivo, de que acho que a gente devia se preparar um dia para fazer um programa sobre Ciansono. Sim, Porque Clube do concordo. Suicídio é absurdo de bom. Eu reforço a dica do Ivo. Clube do Suicídio é foda pra um caralho. Só esse filme dá uma discussão gigantesca, porque ele tem esse peso e é um assunto extremamente delicado, mas é surreal como ele trata, às vezes, ao mesmo tempo que todas as cenas têm um tom jocoso, um tom de piada, mas as não cenas sobre o assunto em si, as discussões, elas têm uma profundidade assim absurda. Então, realmente, mas fica obviamente alguns alertas de gatilhos para algumas possibilidades com esse filme, gente. Tá? Sobre as menções honrosas, eu queria fazer duas. O primeiro foi um filme que eu até pensei em argumentar para a gente trocar Megan Smith, que era o World's Fair. Agora eu lembro, esqueci o nome. Ah, o We're All Going to the World's Fair. Isso, War Goes to the World's Fair. Eu odeio filmes com títulos muito longos, mas esse é um dos casos dele. Esse filme é da mesma diretora de um dos filmes que talvez figure no nosso final de ano como um dos melhores do ano, que é o I Saw the TV Glow, um filme que eu amei. Mas I Saw the TV Glow tem uma pegada completamente diferente de World's Fair. Só vou falar assim agora. É o que Melhor. o World's Fair, que realmente seria basicamente a Baleia Azul, o filme. Então, para quem lembra da polêmica da Baleia Azul, vai assistir esse filme. Ao mesmo tempo, ele tem uma vibe bem Esquina Marink. Então, se você não gostou de Esquina Marink, evita, evita, porque é um filme lento em que as possibilidades interpretativas são bem diferentes do que a gente está acostumado a assistir, mas que é um filme muito interessante. Ainda vou ouvir o programa do Daniel e da Sil, o que é que eles falaram sobre esse filme, mas eu achei assim. Eu fiquei com ele, eu tô com ele na mente depois que eu assisti. Ele tem um ganchozinho assim que você fica, caramba, foi o que eu acabei de ver aqui. E um outro filme que eu vi, que eu adorei, eu já falei isso em alguns outros programas, é o Dashcam, de 2021, que ele é do mesmo diretor do Host, aquele filme que ficou extremamente famoso na pandemia. E Dashcam, eu acho assim, brilhante. Eu adoro esse filme. E um dos motivos que eu adoro esse filme é que ele é um found footage, e a personagem dele é uma doida de extrema-direita americana. A questão é que essa personagem desse filme, ela não é meramente uma personagem. Ela é a pessoa que está. Ela é aquela pessoa. Ela é uma influencer não muito conhecida, mas é uma influencer de extrema-direita dos Estados Unidos. O diretor chamou ela para ela ser ela mesma no filme, e ela é. E é absurdo o humor desse filme, como ele funciona. Ao mesmo tempo que ele é uma história de terror sobrenatural, muito da sua bizarra. Cara, como esse filme é hilário! É hilário e até aterrorizante em alguns momentos ele é também. É assim, eu precisaria de mais tempo para explicar o quanto ele é divertido quando ele funciona na proposta absurda que ele se propõe. Mas, inclusive, se não me engano, ele foi produzido pela Blumhouse, e no final a doida canta um rap pros créditos, que ela xinga todo mundo, inclusive o Jason Blum. Então, se tiver aí a oportunidade, assistam Dashcam, que é um found footage com transmissão ao vivo. É muito divertido esse filme, assim, é um dos filmes de terror mais divertidos que eu vi nos últimos anos, foi esse filme. Só falando aqui já de sugestões para outros episódios. Do Kyoshi também podia fazer. A gente já falou do Cairo, mas ele tem mais filmes, o Creep, o Kyuri, tem um novo dele desse ano que chama Timmy, né? Porque ele tem 200 filmes também. Mas a sinopse dele, bem que é um filme de 45 minutos, é quase um curta. A vida de um professor é interrompida por um toque que traz consigo uma sensação crescente de pavor. Já gostei, já quero ver. Interessante. E você, Daniel, tem alguma menção? Só então, deixa eu indicar aqui um. Acho que eu já mencionei esse filme em algum outro episódio, provavelmente, que é um que eu gosto bastante, chamado Death of a Vlogger. A Morte de um Vlogger, que é um filme de 2019, escrito, dirigido e estrelado pelo Graham Hughes. E é um filme que trata de muitas das coisas que a gente discutiu aqui, né? Ele tem esse formato de falso documentário, né? E aí ele fala muito sobre essa ideia do influencer se fudendo, basicamente, né? Dessa busca por audiência e tudo mais. Ele conta a história de um sujeito que, basicamente, ele descobre que aparentemente tem um fantasma morando no apartamento dele. E aí, a princípio, ele faz um vídeo por acidente, assim, tipo, em que mostra esse fantasma. E aí, ele meio que. Ele é um youtuber que tava tentando fazer sucesso e não conseguia. E esse vídeo, justamente, que ele fez por acidente, é o que acaba explodindo. Então, por mais que ele morra de medo do fantasma, ele tem que voltar pro apartamento para continuar fazendo vídeos, porque ninguém tá interessado em ver nada mais dele, a não ser os fantasmas que ele tem no apartamento dele. Então, basicamente, é ele se colocando em perigo para poder dar à audiência aquilo que ela quer, né? E as cenas dos fantasmas, assim, as cenas dele no apartamento são bem assustadoras mesmo. Então, eu gosto bastante desse filme. Boa. É, ouvintes, peguem as referências no post, que vai ter 5.000 coisas do Sétima Arte. Que Ah, já vi que obrigado. tem vídeo desse também. Eu vou deixar link de Tem vídeo tudo desse também. para quem quiser ver. Os vídeos do Daniel são sempre muito bons, então eu recomendo. É, e Obrigado. vai estar tudo linkado no post. E, no geral, gente, concordo com as indicações de vocês. Só vou acrescentar Deadstream, que a gente não colocou hoje porque a gente já falou dele no nosso episódio sobre a Shudder, mas é um filme muito divertido, assim, que eu gosto demais. E recomendo novamente, como a gente já recomendou no episódio que a gente gravou sobre ele. Depois também deixo o link no post, que eu não tô com o número do episódio aqui, mas quem quiser voltar para ouvir, vai estar linkado no post também. E é isso então, gente. Obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, deixem suas recomendações para a gente no nosso post, nas redes sociais, onde vocês quiserem. E acho que é isso, né? Até a próxima. Eu só quero dar um último recado. Diga. Cuidado com os perigos da internet. Ai, é isso. Cuidem-se. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, mais. No programa de hoje, os perigos da internet.